eu aprendia o caminho mais longe da minha casa. Mãe sempre dizia, espia, qualquer dia dos anjos vai voar, pois está criando asas, querendo mostrar uma de suas qualidades. Cantar nos palcos brincava como criança, que nas nuvens aproveita a imortalidade. Verdade, hoje em dia a lembrança traz esperança e a certeza que nada é em vão. E se vão pensar que é o fim, sei não por mim, avisem que estou caminhando e cantando bem além da canção que por várias vezes cantei na porta da prefeitura. Panelaço sempre estava na parada, ultimamente prefiro fazer cultura. E quem tá por dentro sabe, lá vem pedrada. Por um tempo difícil, confesso, tenho passado, na certeza que o futuro me guarda um presente. Vai virar, depende do ponto de vista. Só de estar na pista já estou muito contente, e toda essa alegria me põe na correria, querendo alcançar o céu que é o limite. E é por lá que eu pretendo eternizar os meus dias. Enquanto eu não sou chamado, vou trilhar pelos beats. Se a dona morte existe, ela não conhece a vergonha. Caso venha me pegar, espero já ter encontrado algumas vezes com a cegonha, trazendo os meus presentes descendentes, mestres de cerimônia. Pra acabar com toda essa farsa que rola na Babilônia, a morte deve ser feia a ponto de querer matar. E em cada momento que eu acendo um cigarro, é um minuto de vida a menos indo embora pelo ralo. Se for assim, eu tô no rabo, meu tempo de vida tá contado, sem problema acrescentar. O que eu devia já tá pago, só espero que do outro lado não exista nenhum tipo de trabalho a não ser cantar, pois quero eternizar. Poeta que faz poesia até morto pela morte vem poetizar. Morrer pra alguns é lucro, pra outros é prejuízo, indeciso com a escolha do inferno ou paraíso. A única coisa que tenho certeza na medida é que a morte é uma coisa que acaba com a vida.